controle, boa noite, Alta 3520, passa 2000, saída Sul Caracas. 3520, contato radar, se mantém nível 190, saída PUC. Saída PUC 90, 3520. Voo 9075, pushback acionamento, portão 5. Autorizado no 05, chama táxi, voo 9075. Chama táxi, 9075. Voo 9284, cópia. Nosso cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, via rota conforme o plano de voo. UP Zulu 21, decolagem da pista 10. Após a decolagem, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor. Após Elefa, para interceptar UP Zulu 21. A frequência do controle 119.35, aciona o transponder 5451. E submantendo nível 150. O 3520. Só mantém 150, 3520. Obrigado. Curva direita, Arbor, Elefa. 1935, 5451. 9284. Correto, portão 10, chama pronto. Gol 9284. Obrigado. No final 150, chame Recife, frequência 126.85. APR 13365. 2-6-1-3-3-6-5, 3-5-2-0. 9075 para o táxi, alterna Campinas, 3 horas e 52, TOB 65. 9075, autorizado táxi via Tátil, Índia, e no ponto de espera da 10, reporta pronto para a decolagem. O ajuste 10 no 3. Tátil, Índia, no ponto de espera, reporta pronto, 1003, ou 9075. Voo 9075, está próximo ao ponto de espera, passou. Voo 9075, autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento 080 graus, meia dúzia de nós. Em decola no 0, voo 9075. O chibé que acionamento no 10, o voo 9284. Autorizado no 10, chama táxi, voo 9284. 9284. Iniciaram 9075. Oi, Salvador, bom dia. 03171, 371, decola aos 10, chama agora o controle em 119.35, bom voo. 1935, gol 9075, opa, feliz. Muito bom dia, o TAM 3601. TAM 3601, bom dia para você. Confirmar, por favor, a saída prevista para São Paulo. Qual seria a rota? Os passar para Zulu 16. Suba para nível 400, sair da árvore. 400 na árvore, voo 9075. Acabou de chegar no sistema, tá pronto essa cópia? Afirmo. São 3601, autorizado São Paulo Congonhas, o nível é o 360, via rota conforme o plano de voo, AP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Decolagem da pista 10, após a decolagem, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda e após Bridge. Frequência do controle em 119.35, aciona 5470. Autorizado São Paulo, nível 360, VAP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Street, decolagem 10, curva direita, saída da El Leda após Bridge. Controle 119.35, aciona 5470, TAM 3601. Protejamento correto no 03, chama pronto, TAM 3601. Bora, obrigado. Para o táxi, o voo 928499 a bordo, 350 Galeão. Autorizado o táxi via pátio Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto, o ajuste 10 no 3, voo 9284. 1003 de pátio Índia, não se escuta até o ponto de espera, 9284. Torre Gol 9284. Onde espera pronto? Cliente Gol 9284, autorizado a linha e decolar da 10, o vento 080 graus com meia dúzia de nós. A linha decola pista mesmo, Gol 9284. Bom dia, TAM 3890, Centro da Delta, autorização Recife. 330.4, TAM 3890. Tá pronto. Autorizado Recife, nível 330, via Upper Whisky 58. Decolagem da 10, após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju. O controle 119.35, aciona 5457. 330, Recife. 8, escola da 10, esquerda, Pucaracaju, 1935, 5457. Correto, portão 04, chama pronto, são 3890. Bora. 9075, chame o centro Recife, frequência 1260, alterne 128.8, bom dia. 260-288 com Recife, gol 9075, bom dia. Afirmo ao 17-1935, agora bom voo, 9284. 17-1935. Mantém nível de voo 360, mantém a saída da árvore. Perfeito, a saída está autorizada em nível 360-9284. Salvador, gol 9083. Informação Delta, autorização de tráfego Belo Horizonte, confirma. Sente, confirma no 360, já aprovado, número 2 para cópia, guardando o gol 9083. Guardando 9083, confirma se seria previsto? Dael Leda Bridge. Sente, 9083. Então 3171 no cópia. Cópia 3171. Autorizado Guarulhos, nível 360, via rota conforme Alpha Zulu 44, até Papai Uniforme, Bravo, Tango Uniforme, após direto, decolagem da 1-0, após a decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, Eudes, frequência do controle 119.35, aciona 5455. Autorizado Guarulhos, nível 360, conforme a rota de Amper, Zulu 44, até a posição pública. Decola da pista 1-0, com curva direita, Leda da El, Leda após Leda Hilton. Controle 119.35, transponder 5455, 3171. 3171 no cotejamento correto, confirmando após a decolagem primeira curva à direita, portão 07, chama pronto. Gol 9083, cópia. Pronto, cópia, gol 903. Autorizado Confins, o nível 360, via rota conforme UP Zulu 10, bridge UP Zulu 16, decolagem da 10 após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda direto bridge, a frequência do controle 119.35, aciona 5462. Autorizado Confins, 360 via rota, decola da 10, curva à direita, perfil da El. Da El Leda, após Leda direto bridge. Rota UP Zulu 10, bridge, UP Zulu 16, 1935, controle 5462, transporte. Cotejamento correto, portão 11, chama pronto, gol 9083. 903. Voo 9284, chame agora o centro Recife, frequência 260, alterne 288. 260, 288, boa. Bom dia. Estamos no gate 0-7, despeche o treinamento. 3-1-7-1 autorizado, chama pronto para o táxi. Autorizado, chamará para o táxi, 3-1-7-1. pushback, estacionamento, tá? 3890. Gente, 3890, aguarde para o push. Tem um coisa da companhia que já praticamente finalizou o pushback, vai iniciar o táxi e vai passar a retaguarda. Aguardando. 04, 3890.